personagens de banda desenhada no cinema. Um programa de Vasco Lopes. Funny hat, that's what my blondie is. Lovable feet, both flat, that's what my Dagwood is. Blondie's not always right, I let her think she is. All of my thoughts are bright, long as he thinks they're his. Life with us is fun and crazy, baby dumpling, us and Daisy. What a family, incredible, bumsteadable. Hurry, you'll miss your bus. Watch out, you'll burn your stew. Nothing's too much for us. As long as with me there's you. Dagwood and Blondie. Blondie and Dagwood. Always with me there's you. Muitas foram as transposições para a sétima arte de heróis na nona arte. Neste programa iremos abordar aquelas apenas com atores reais, produzidas na Europa e Estados Unidos, excluindo as que foram feitas exclusivamente para a televisão e as séries de animação com fotogramas desenhados. Consideraremos também somente os casos em que a fonte original são as tiras e pranchas publicadas em jornais e revistas e não contos ou romances. O primeiro filme adaptado da banda desenhada para o cinema foi uma série de Flash Gordon em 1936. A série teve 13 episódios de aventuras desta personagem, criada por Alex Raymond em 1934, interpretada por Larry Crabbe, e narra a sua viagem ao planeta Mongo, governado pelo cruel Imperador Ming, em rota da colisão com o planeta Terra. Produzida pela Universal Pictures e King Features Syndicate, esta série teve, em 1938 e 1940, duas sequelas: Flash Gordon Trip to Mars, em 15 capítulos, e Flash Gordon Conquers the Universe, em 12 capítulos. Mike Hodges realizou uma nova versão em 1980, protagonizada por Sam Jones, e com a música da banda Queen e de Howard Blake. Michael, Ben Veniste e Howard Zim realizaram para o grande ecrã uma versão cómica, erótica, intitulada Flash Gordon, com nomes e situações hilariantes. O filme começa com o planeta Terra a ser ameaçado pelos raios sexuais emitidos do planeta Porno, causando grande excitação entre os seus habitantes. Clitus, I'm bored. What plaything can you offer me today? An obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. Destroy this earth. Later. I like to play with things a while. Before annihilation. century. 41! 42! Go, Flash Ray! Finally, you can see it. It will be a dangerous trip, and I don't know what we're likely to encounter out there. But someone has got to save the Earth from the treacherous clutches of that evil ray. Sure. Why not? We'll give it a try. Blast off with Flesh Gordon in his cosmic crusade against all evil. Witness the unbelievable, death-defying feats of that most remarkable superhero of them all, Flesh Gordon. Journey with Flesh Gordon through the dangerous outer reaches of intergalactic space as he joins forces with the mysterious Professor and the lovely Dale Arder to save the Earth from the incredible sex ray. It's so strange in here. Flesh, it almost looks alive. Flesh Gordon, the preposterous. Be swept away to the dazzling heights of astonishment as you enter worlds unknown. I'm Prince Precious, rightful heir to the throne of porno. Ah! What is it? A floor! It's opening! Join Flesh Gordon as the crafty Emperor Wang unleashes the forces of interstellar tyranny against him in 100 mind-boggling adventures. Flesh Gordon. Look! An outrageous parody of yesteryear's superhero. It's the eighth wonder of the world. Oh, boy. Not to be confused with the original Flash Gordon. Flash Gordon foi uma banda desenhada que surgiu na linha do sucesso de Buck Rogers, criado por Philip Francis Nolan e desenhado por Dick Calkins, a partir de 1929. Em 1939, a Universal Pictures Company apresentou uma série nos cinemas também como Larry Buster Craven, este ator personificou também Red Barry numa série em 13 capítulos a partir do detetive criado por Will Gould em 1934 para a King's Features Syndicate. Ford Beebe e Alan James dirigiram esta série. Tim Tyler's Luck, criado em 1928 por Lyman Young, passou para o cinema por iniciativa da Universal Pictures, numa série de 12 partes realizada por Ford Beebe e Wyndman Gittens, em 1937. Frankie Thomas era Tim Tyler. As aventuras de Tintin podem ser lidas em 24 álbuns de banda desenhada criadas pelo desenhador belga Georges Rémy, que adotou o nome de RG. Em 2007, um século após o nascimento de RG, Tintin tinha sido publicado em mais de 70 línguas e vendeu mais de 200 milhões de cópias. Apareceu pela primeira vez em francês, a 10 de janeiro de 1929, no Le Petit XXème, um suplemento para crianças do jornal Le XXème siècle. Foram feitos 5 filmes do Tintin antes da morte de RG, em 1983, e mais um em 2011, sendo 3 deles em animação, um em stop motion e os outros com atores reais. Entre estes dois últimos, Tintin et le mystère de la Toison d'Or, realizado por Jean-Jacques Vierre em 1961, não foi adaptado de nenhum dos álbuns de RG, mas sim de um texto original escrito por André Barré e Remo Forlani. Jean-Pierre Talbot interpretou Tintin e George Wilson, o Capitão Haddock. Neste filme, Tintin viaja para Istambul para encontrar o Toção de Ouro, a lã dourada do carneiro alado da mitologia grega. The Adventures of Tintin, realizado por Steven Spielberg em 2011, feito em animação de computador em 3D, baseia-se em 3 livros de RG: O Caranguejo das Tenazes de Ouro, de 1941, O Segredo do Licorne, de 1942 e O Tesouro de Rackham, o Vermelho, de 1943. Jamie Bell desempenha o papel de jovem repórter. We'll be right back. Popeye the Sailor é uma personagem criada por Elsie Chrysler Seeger. Apareceu pela primeira vez na banda desenhada diária Timble Teeter a 17 de janeiro de 1929, ganhando, um pouco mais tarde, autonomia como Popeye. Teve vários filmes em animação tradicional e 3D. O realizador Robert Altman fez um filme musical com atores reais em 1980, sendo Popeye interpretado por Robin Williams e com argumento do grande cartunista Jules Pfeiffer. Thank you. Blondie é uma banda desenhada americana criada por Chick Young. Foi distribuída pela King Feature Syndicate desde 1930. Blondie foi adaptada para uma série produzida pela Columbia Pictures. Começou em 1938 com Blondie, realizado por Frank R. Strayer, e prolongou-se por 28 filmes até Beware of Blondie, realizado por Edward Burns, em 1950. Os papéis principais foram Penny Singleton como Blondie e Arthur Blake como Dagwood Bumstead. A Columbia produziu de seguida dois filmes da série de banda desenhada Gasoline Holly, criada por Frank King em 1918. Gasoline Holly e Corky of Gasoline Holly, realizados por Edward Burns em 1951. Dick Tracy é um detetive da banda desenhada publicada pela primeira vez no jornal Detroit Mirror em 1931. A personagem é um detetive que dispara rápido e é muito inteligente, que enfrenta uma grande variedade de vilões, às vezes com uma fialdade grotesca. A primeira série em cinema data de 1937 e foi realizada por Alan James e Ray Taylor. A segunda, Dick Tracy Returns, data de 1938 e foi realizada por William Whitney e John English. A terceira, de 1939, Dick Tracy's G-Men. E a quarta, de 1941, Dick Tracy vs. Crime Incorporated, mantém os mesmos realizadores. Todas elas têm 15 capítulos. Foram produzidas pela Republic Pictures e interpretadas por Ralph Byrd. Dick Tracy aparece aqui diferente das tiras diárias dos jornais, como agente federal da Califórnia. Foram realizados ainda 4 filmes pela RKO, Dick Tracy em 1945 e Dick Tracy vs. Q-Ball em 1946, ambos com Morgan Conway como Tracy e realizados por William A. Burke e Gordon Douglas. Ralph Byrd retomou o papel nos dois filmes seguintes, Dick Tracy's Dilemma e Dick Tracy Meets Gruesome, realizados em 1947 por John Rollins. O último é provavelmente o mais conhecido, com o vilão Gruesome, interpretado por Boris Karloff. Em 1990, Warren Beatty revisitou a personagem num filme por si dirigido e no qual contracena com Al Pacino, Madonna, Dustin Hoffman, James Caan ou Dick Van Dyke, entre outros. companhia de Buck Rogers e Flash Gordon, Brick Bradford era uma banda desenhada de ficção científica criada por William Reed, um jornalista, e o desenhador Clarence Gray. Surgiu a 21 de agosto, em 1933, pela Central Press Association, uma subsidiária da King Features Syndicate, que se especializava em produzir material para jornais. Em 1947, a Columbia Pictures lançou uma série para cinema com 15 episódios, tendo como protagonista Ken Richmond e a realização de Spencer Gordon Bennett e Thomas Carr. Jungle Jim é uma banda desenhada de jornal contando as aventuras de Jim Bradley, um herói que luta contra piratas, comerciantes de escravos e um vilão chamado Cobra. Além de enfrentar os perigos da selva do Sudeste Asiático, foi criado pela King Features Syndicate para competir com Tarzan, da United Features Syndicate, publicada pela primeira vez a 7 de janeiro de 1934, escrita por Don Moore e desenhada por Alex Raymond, como complemento da página dominical de Flash Gordon na imprensa. Em 1937, foi lançada uma série para as salas de cinema dirigida por Ford Beebe e Clifford Smith, com 12 episódios, interpretado por Grant Withers como Jungle Jim e Henry Brandon como Cobra. A série foi produzida e distribuída pela Universal Pictures. Produziu depois 16 filmes da série B, explorando a mesma personagem entre 1948 e 1955. Passados em África e com Johnny Weissmuller, famoso pelo papel de Tarzan, William Burke, Lew Landers, Spencer G. Bennett, Lee Sholem e Charles S. Gould realizaram estas películas. Yeah. Secret Agent X-9 surgiu nos jornais em 1934 com texto de Dashiell Hammett e desenhos de Alex Raymond. Desta banda desenhada surgiram duas séries da Universal Pictures. A primeira, em 12 partes, foi realizada por Ford Beebe e Clifford Smith, protagonizada por Scott Colk, e a segunda, em 13 partes, realizada por Lewis D. Collins e Ray Taylor em 1945, teve Lloyd Bridges no papel principal. Terry and the Pirates, escrito e desenhado por Milton Caniff em 1934, passou ao grande ecrã pela Columbia Pictures em 1940 em 15 episódios com realização de James W. Horne. Na década de 30, outras personagens saíram do papel impresso para a película. Podemos referir, entre outros, Ace Drummond, escrito por Eddie Rickenbacker, ilustrado por Clayton Knight, entre 1933 e 1939, transposto para cinema pela Universal Pictures com a realização de Ford Beebe e Clifford Smith, com John King desempenhando o aviador. Mandrake the Magician, escrito por Lee Falk e desenhado por Phil Davis, aparecido nos jornais em 1934 e em 12 episódios nas salas de cinema em 1939 da Columbia, com Warren Hull como Mandrake e realizado por Norman Deming e Sam Nelson, ou The Phantom, da autoria de Lee Falk e Ray Moore, surgido em 1936, depois no cinema em 15 capítulos, realizados por B. Reeves Eason em 1943, com Tom Tyler na pele do Homem Mascarado, depois em 1996, sob a realização de Simon Windsor e protagonizado por Billy Zane. Prince Valiant é uma excelente banda desenhada norte-americana criada por Harold Foster, 1937. Passada na Idade Média, é uma narrativa épica contínua que durou 4 mil páginas dominicais. Teve um filme em CinemaScope, datado de 1954, produzido pela 20th Century Fox, dirigido por Henry Hathaway, tendo como protagonista Robert Wagner e ainda Janet Leigh e Sterling Hayden. Mais tarde, o filme foi adaptado para a banda desenhada. Brenda Starr Reporter, banda desenhada criada por Dale Messick em 1940. 5 anos depois, estava num serial de Columbia em 13 partes dirigidas por Wallace Fox e Joan Woodbury como repórter. Red Rider, nascida em 1938, de Steven Schlesinger e Fred Harmon e Bruce Gentry, de Ray Bailey, iniciada em 1945, são tiras de banda desenhada igualmente adaptadas ao cinema. Tex é uma banda desenhada western criada com texto de Gianluigi Bonelli e ilustrada por Aurelio Gallipini. Foi publicada originalmente em Itália, a 30 de setembro de 1948. É uma série muito apreciada na Itália e no Brasil. Dela foi feito um filme em 1985 pelo realizador Duccio Tesari, chamando-se Tex and the Lord of the Deep com Giuliano Gemma. O filme adaptou três bandas desenhadas de Tex: El Morisco, Sierra Encantada e El Señor del Abiso. Lil Ebner, uma banda desenhada satírica criada por Al Capp em 1934, teve uma versão da RKO realizada por Albert S. Rogel em 1940 com Jeff York e um musical em Technicolor, estreado em 1959 com o mesmo nome e baseado no musical da Broadway de 1956. O filme foi produzido por Norman Panama e dirigido por Melvin Frank. No elenco consta Peter Palmer como protagonista e um elenco de grandes figuras secundárias como Buster Keaton, Jerry Lewis, Chester Conklin, Edgar Kennedy ou Al St. John. Now pay attention, you lovable citizens. You all's gonna be moved out of here by order of the United States government. Just remember, your government is spending $1 million on one bomb just to blow your homes off the face of the earth. So show your appreciation. Sure. city folks and weans are pretty much alike. Though they ain't used to living in the sticks. We don't like stone or cement, but we is in agreement. When we get down to talking politics, the country's in the very best of hands. The best of hands. The best of hands. The Treasury says the national debt is climbing to the sky. And government expenditures have never been so high. It makes a feller get a gleam of pride within his eye to see how our economy expands. The country's in the very best of hands. The country's in the very best of hands. The best of hands. The best of hands. The farm bill should be 89% of parity. Another fella recommends it should be 93. But 80-95%, who cares about degree? It's parity that no one understands. The country's in the very best of hands. Us voters is connected to the nominee. The nominee's connected to the treasury. When he ain't connected to the treasury, he sits around in his thigh-bone. They sits around in this place they got, this big congressional parking lot. Just sits around in there, you know what? Up there they calls him their thigh-bones. Them bones gonna rise again, gonna exercise the franchise again, gonna tax us up to our eyes again. When it gets them open their thigh-bones. Country's in the very best of hands. The best of hands. The best of hands. And GOPs and Democrats each hates the other one. They's always criticizing how the country should be run. But neither tells the public what the other's gone and done. As long as no one knows where no one stands, the country's in the very best of hands. The money that they taxes us, that's known as revenues. They compounds the collateral, subtracts the residues. Don't worry about the principal and interest that accrues. They're shipping all that stuff to foreign lands. The country's in the very best of hands. Put an unfortunate, miserable critter away. Remember poor Adam, who got married and so began that miserable race of creatures known as the married man. Then think about Samson, who was Israel's strongest male, till little Delilah went and give him a ponytail. State your objections, or forever hold your peace. You sign on a genuine ironclad permanent lease. Don't let me influence you in saying those fatal words. Just let me remind you, getting married is for the birds. Now if you still want this little gal as your lawful mate, by powers invested, I pronounce as you man and wait! This joyful event can't be consummated until we pay homage to the one man who made all this possible. Who romanticized this boy? Who put them back the way they was? And who saved our town from being bombed? None other than that beloved man who's setting up there on that even more beloved horse, Jubilation T. Cornpone. First in war, first in peace, first to holler, I quit! Lestrumpf foi uma banda desenhada criada pelo belga Pierre Culliford, mais conhecido pelo seu nome artístico de Peyo. A ideia sobre a língua e o nome usados pelos Strumpf começou durante um almoço em 1945, quando o autor acabou por criar a palavra Strumpf, que se refere às pequenas criaturas azuis. As personagens apareceram pela primeira vez em 1958 na banda desenhada de Johann E. Pirrui, como aliados. Os leitores gostaram das criaturas azuis e, devido ao grande sucesso desta criação e pedido de editores, uma banda desenhada exclusivamente dedicada a elas foi concebida. O filme The Smurfs foi produzido pela Sony Pictures Animation, feita em animação 3D e live action, estreada em 2011 e realizado por Raja Gosnell. Uma sequela, The Smurfs 2, apareceu em 2013. Asterix e Obelix é uma série de histórias em quadrinhos criada na França pelo argumentista René Goscinny e o desenhador Albert Uderzo no ano de 1959, no número 1 da revista Pilote. Uma aldeia gaulesa resiste à ocupação romana por volta do ano 50 a.C. graças a uma opção mágica preparada pelo druida Panoramix. Após o falecimento de Goscinny em 1977, Uderzo prosseguiu o trabalho. O primeiro álbum, Asterix, o Gaulês, foi editado em 1961. Desde então, novas histórias começaram a ter um lançamento anual. Estas foram traduzidas até o momento para 83 línguas e 29 dialetos e tiveram, entre 1999 e 2012, 4 filmes com atores reais, sendo eles Asterix et Obélix contre César, Asterix et Obélix Mission Cléopâtre, Asterix au Jeux Olympiques e Asterix et Obélix ao serviço de Sa Majesté, tendo respectivamente como realizadores Claude Zidi, Alain Chabat, Frédéric Forestier, Thomas Langemann e Laurent Tirard. Gérard Depardieu foi Obélix nos 4 e Christian Clavier, Clovis Cornillac e Édouard Baet personificaram Asterix. Valérien Agent Spatio-Temporel, também conhecido só como Valérien, é uma série de banda desenhada franco-belga de ficção científica, escrita por Pierre Christine, desenhada por Jean-Claude Mézières e colorida por Evelyne Tranlet. Aparece pela primeira vez na revista Pilote em 1967, sendo posteriormente publicada em álbum pela Dargan a partir de 1970. Esta é uma das mais antigas séries de ficção científica francesas. Enfoca as aventuras de Valérien, um agente de espaço-temporal, e a sua colega Laureline, enquanto viajam pelo espaço e pelo tempo. Valérien é um herói do tipo clássico, bondoso, forte e corajoso, que segue as ordens de seus superiores, mesmo que sinta, no fundo, que a sua obediência é um erro. Por outro lado, sua parceira, Laureline, combina a sua determinação e independência com sex appeal. O realizador, Luc Besson, admirador de Valérien desde criança, contratou Jean-Claude Mézières como designer do seu filme Le Cinquième Allemand e depois de Valérien et de la Cité de Mille Planètes de 2017. Les Aventures Extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec é uma criação de Jacques Tardy. Tem a particularidade de ser uma série de banda desenhada que apresenta uma heroína, Adèle Blanc-Sec. Teve o seu primeiro álbum publicado em 1976 e, em 2010, uma adaptação para cinema escrita e dirigida por Luc Besson com Louise Bourgoin. Fundada por Major Malcolm Wheeler Nicholson em 1934, a National Allied Publications publicou New Fun, The Big Comic Magazine, cujo primeiro número saiu em fevereiro de 1935, sendo mais tarde conhecida como New Fun Comics e More Fun Comics. A primeira revista de banda desenhada em formato tabloide e 36 páginas, desenhada com histórias originais e não reimpressões de tiras de jornais. No sexto número, houve a estreia de Jerry Siegel e Joe Shuster, os futuros criadores do Superman, que iniciaram sua carreira como mosqueteiro Henri Duval, um herói de capa e espada e, usando os pseudónimos de Gregory Rufus, criaram as aventuras do combatente do crime Dr. Occult, que usa a magia para enfrentar inimigos com poderes sobrenaturais. Wheeler Nicholson criou uma segunda revista, New Comics, iniciada em dezembro de 1935. O terceiro e último título foi Detective Comics, cujo lançamento ocorreu em março de 1937. era inicialmente uma revista de antologia que se tornou uma sensação quando introduziu Batman no número 27 em maio de 1939. Porém, por esta altura, Willard Nicholson já tinha saído da empresa. Em 1937, de modo a honrar compromissos, Willard Nicholson aceitou Harry Donenfeld como sócio, formando a Detective Comics Incorporated, juntamente com Jack S. Leibovitz. Como as suas dívidas continuavam, Willard Nicholson foi obrigado a sair da empresa. Mais tarde, a Detective Comics publicou um quarto título, Action Comics, que estreou em 1938, Superman, uma personagem em que Willard Nicholson não esteve diretamente envolvido, escolhida pelo editor Vin Sullivan para iniciar a série. O título tornou-se célebre por iniciar a chamada Era de Ouro da banda desenhada americana. A DC Comics começou a acusar firmas concorrentes de violação de direitos de autor, como por exemplo a Fawcett Comics, com o Capitão Marvel surgindo no número 2 da Wiz Comics, com o argumento de Bill Parker e desenhado por Charles Clarence Beck, a personagem mais bem vendida desta empresa na altura, como sendo um plágio de Superman. Isto iniciou uma batalha jurídica que terminou em 1955, quando a Fawcett desistiu e cedeu os seus personagens à DC Comics. Esta, em 1973, lançou uma nova banda desenhada chamada Shazam, com o argumento de Dennis O'Neill e desenhada por Charles Clarence Beck. Entretanto, a Marvel Comics, em 1967, criou o seu próprio Captain Marvel, proibindo a DC de chamar a sua personagem por esse nome, passando a ser Shazam. Desde os anos 40, que esta série de banda desenhada passaram para o grande ecrã. Adventures of Captain Marvel, protagonizado por Tom Taylor e realizado por William Whitney e John English, apareceu em 1941, distribuída pela Republic Pictures em 12 capítulos. Em 2019, Shazam surgiu nos cinemas sob a direção de David F. Sandberg e com Zachary Levi no papel principal. Superman foi uma série de 15 partes da Columbia Pictures, estreada em 1948 com Kirk Allen e realizada por Spencer Gordon Bennett e Thomas Carr. Foi a série mais lucrativa da história do cinema. Uma sequela, também com 15 episódios, apareceu nas salas de cinema em 1950, Atom Man vs Superman. Em 1951, Clark Kent, agora encarnado por George Reeves, está presente em Superman and the Mole Man, realizado por Lee Sholem. Em 1978, uma grande produção de 55 milhões de dólares, com um elenco de grandes atores contracenando com Christopher Reeve, sextuplicou as receitas de bilheteira e projetou para a fama o realizador Richard Donner. Em 2017, o filme foi selecionado para preservação pela Biblioteca do Congresso por ser considerado culturalmente, historicamente e esteticamente significante. O êxito desta longa-metragem abriu caminho a sequelas, Superman 2, de 1980, Superman 3, de 1983, Superman 4, The Quest for Peace, de 1987, os dois primeiros realizados por Richard Lester e o terceiro por Sidney J. Fury. Mais recentemente, Superman Returns, de 2006, com Brandon Routh, Man of Steel, de 2013, Batman v Superman, Dawn of Justice, de 2016, e Justice League, com Henry Cavill, prosseguem a exploração deste super-herói, sendo o primeiro realizado por Bryan Singer e os restantes por Zack Snyder. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. We'll be right back. than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman, strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman, who can change the course of mighty rivers, bend steel in his bare hands, and who, disguised as Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper, fights a never-ending battle for truth, justice, and the American way. We'll be right back. A partir dos anos 40, a DC Comics vendeu os direitos das personagens às produtoras de cinema. Inspirados em Batman, em 1943 e 1946, foram realizadas duas séries em 15 partes, cada uma com Lewis Wilson na primeira e Robert Lowery na segunda, e depois Batman, Batman Returns, Batman Forever e Batman and Robin, em 1989, 1992, 1995 e 1997. Os dois primeiros realizados por Tim Burton com Michael Keaton e os seguintes por Joel Schumacher com Val Kilmer e George Clooney. Para muitos cinéfilos, os melhores são os três filmes dirigidos por Christopher Nolan: Batman Begins, de 2005, The Dark Knight, de 2008, e The Dark Knight Rises, de 2012, com Christian Bale. O DC Extended Universe é o termo não oficial usado para um franchise de média que envolve um conjunto de super-heróis concentrados numa série de filmes distribuídos pela Warner Brothers Pictures e baseados em personagens que apareceram nas publicações da DC Comics. Os filmes estão em produção desde 2011 e até agora a Warner Brothers distribuiu 7 filmes: Man of Steel, de 2013, Batman vs. Superman, Dawn of Justice, de 2016, Suicide Squad, de 2016, Wonder Woman, de 2017, Justice League, de 2017 e Aquaman, de 2018. Esta ideia de fazer um universo partilhado surgiu devido ao sucesso da série de filmes do Batman, The Dark Knight Trilogy, dirigidos por Christopher Nolan, tendo o segundo filme, The Dark Knight, um enorme sucesso, com receitas de bilheteiras superiores a $1 mil milhões, com dezenas de nomeações e prémios, mormente 6 nomeações e 2 Oscars. Alguns dos filmes do DC Extended Universe inspiraram-se na New 52, que foi, em 2011, uma linha editorial de reinício e renovação nas histórias dos heróis mais conhecidos da DC Comics, somando no total 52. Catwoman, realizado por Jean-Christophe Comard, em 2004. Constantine, realizado por Francis Lawrence, em 2005, e Watchmen, realizado por Zack Snyder, em 2009, são também versões para cinema de personagens de banda desenhada do universo DC Comics. A Marvel Comics, anteriormente Marvel Comics Group, é uma editora norte-americana, hoje considerada a maior de banda desenhada do mundo. Em 2009, a Walt Disney Company adquiriu a Marvel Entertainment, a empresa-mãe da Marvel. Foi fundada por Martin Goodman em 1939, com o nome de Timely Comics, e no início da década de 1950, tornou-se conhecida como Atlas Comics. No final dos anos 50 e início dos 60, o sucesso inicial da DC Comics ao reviver o género de super-heróis nas bandas desenhadas, principalmente com a Justice League of America, que incluía inicialmente Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash, Green Lantern, Aquaman e Martian Manhunter, fez com que a Marvel seguisse o mesmo caminho. Os principais expoentes desta época foram Stan Lee, na edição e argumento, e Jack Kirby, na arte, responsáveis pela criação de The Fantastic Four, em 1960, e The Avengers, em 1963. A revista The Fantastic Four, editada em 1961, foi um enorme sucesso, o que levou a Marvel a publicar outros títulos de super-heróis, entre os quais se destacavam The Amazing Spider-Man, criados por Stan Lee e Steve Ditko, The Hulk, Thor, Ant-Man, Iron Man, The X-Men, Daredevil, The Inhumans, Black Panther, Doctor Strange, Captain Marvel ou The Silver Surfer. As histórias da Marvel distinguiam-se por terem heróis com características pessoais mais próximas da realidade, havendo uma preocupação de os humanizar. A editora explorava a caracterização das personagens, principalmente com problemas e fragilidades individuais. No caso do Homem-Aranha, ele era um jovem herói com alguma falta de autoestima e muitos problemas mundanos, semelhantes ao de muitos adolescentes. Daredevil, em Portugal Demolidor, era cego e enfrentava alguns problemas relacionados com a sua deficiência física. Com o passar do tempo, este novo olhar acabou por incentivar uma revolução nas bandas desenhadas. Muitas personagens da Marvel foram adaptadas para o cinema, principalmente a partir do final dos anos 90. O sucesso de franchises baseados nas personagens Blade, X-Men e Homem-Aranha levaram a Marvel a transformar o seu estúdio, Marvel Films, numa produtora autossuficiente, distribuída pela Paramount Pictures, cuja primeira produção foi Iron Man, em 2008, e depois, entre outros, The Incredible Hulk, em 2008, Captain America, The First Avenger, em 2011, Iron Man 2, em 2011, Thor, The Dark World, em 2013, Guardians of the Galaxy, em 2014, Captain America, The Winter Soldier, em 2014, Ant-Man, em 2015, Captain America, Civil War, em 2016, Doctor Strange, em 2016, Black Panther, em 2018, Avengers Infinity War, em 2018, Ant-Man and the Wasp, em 2018, ou Avengers Endgame, em 2019. Just like flies, look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame, he's ignored, action is his reward to him. Life is a great big hang-up, wherever there's a hang-up, you'll find the Spider-Man. We'll be right back. Antes de começar a fazer filmes com um universo partilhado de super-heróis, a Marvel também produziu algumas longas-metragens, tais como a trilogia de Blade, o herói caçador de vampiros, criado por Marv Wolfman e Gene Colan, sendo os filmes produzidos pela New Line Cinema. A saga X-Men, feita pela 20th Century Fox com 12 filmes, a trilogia de Spider-Man da Columbia Pictures e da Sony, dirigida por Sam Raimi entre 2002 e 2007 com Tobey Maguire como Homem-Aranha. Em 2012, a Sony iniciou outra trilogia, dirigida por Mark Webb e com Andrew Garfield a interpretar o protagonista, mas o ator foi despedido depois do segundo filme. Também foram produzidos filmes de Daredevil em 2003, com Ben Affleck, The Electra em 2003 com Jennifer Garner, distribuídos pela 20th Century Fox, e dois filmes de Ghost Rider, um em 2007 e outro em 2011, interpretados por Nicolas Cage. Sin City é uma série de banda desenhada criada por Frank Miller. O primeiro título da série foi publicado na revista Dark Horse Presents de abril de 1991 a junho de 1992, dividida em 13 partes com diversas histórias com durações distintas. Todas as histórias estão situadas na cidade fictícia de Basin City, com personagens recorrentes e histórias correlacionadas. Teve um filme dirigido por Robert Rodriguez, Frank Miller e Quentin Tarantino, escrito por Frank Miller, com um leque de grandes atores e que adapta várias histórias como The Customer Is Always Right, The Sin City, The Hard Goodbye, The Big Fat Kill e That Yellow Bastard. Teve uma continuação em 2014, intitulada Sin City, A Dame to Kill For, dirigida por Frank Miller e Robert Rodriguez, adaptando as seguintes histórias: Just Another Saturday Night, The Long Bad Night, Parte 1, A Dame to Kill For, The Long Bad Night, Parte 2, e Nancy's Last Dance. Frank Miller foi igualmente o realizador de The Spirit, em 2008, transpondo para o ecrã as histórias de Danny Colt, uma personagem que combate o crime mascarado como The Spirit, criada por Will Eisner em 1940. Para muitos apreciadores de banda desenhada, The Spirit é um dos heróis mais cotados nas suas preferências. Kick-Ass é uma série de banda desenhada escrita por Mark Millar e ilustrada por John Romita Jr. Foi publicado pela primeira vez em abril de 2008 com o selo editorial Icon da Marvel Comics. A história ganhou uma versão em filme com o mesmo nome, realizado por Matthew Vaughn em 2010, e uma continuação, Kick-Ass 2, realizado por Jeff Wadlow em 2013. A história de Kick-Ass compartilha o mesmo universo de outra série de Mark Millar, Kingsman, também adaptada para o cinema por Matthew Vaughn. A história conta a vida de Dave Lizevski, um adolescente que mora com um pai viúvo. Ele é louco por bandas desenhadas e histórias de super-heróis. O seu gosto influenciou na ideia de se transformar num herói da vida real, combatendo o crime em Nova York sem possuir nenhum poder especial. Este programa teve locução de Inês Ferreira e Tomás Carvalho. Realização de Vasco Lopes.